Ficheiro 83, capítulo 48. Estranhos na noite. Já era muito tarde quando fui para a cama. Após uma última ronda para saber do estado de todos os meus pacientes, de Wayne Buchanan sofrera um ferimento superficial no antebraço quando Ronnie Campbell negligentemente não ergueu a sua pistola suficientemente alto quando festejavam na margem do rio. Mas estava de bom humor agora que o ferimento fora tratado e recebera um curativo. Como Ronnie, cheio de remorsos, lhe ofereceu mais bebidas, eu literalmente não sentia agora qualquer dor. Um dos escravos de Farquhar Campbell, um homem chamado Rastus, queimara gravemente a mão quando tirava uma ave grelhada do espeto. Tudo o que pude fazer ali foi ligar-lhe a mão com um pano limpo, enfiá-la numa tigela de água fria e prescrever gin para ser ingerido. Também tratei de vários jovens que estavam embriagados e ostentando uma diversidade de contusões, abrasões e dentes em falta, em consequência de uma desavença no jogo de dados. 6 casos de indigestão, todos tratados com chá de hortelã-pimenta e apresentando melhorias. Betty estava no que parecia ser um sono profundo, mas natural, ressonando sonoramente na cama. Jamie fazia o mesmo, com menos febre. A maior parte do ruidoso regabofe já tinha terminado. Apenas os jogadores de cartas mais valentes ainda continuavam, espreitando com olhos vermelhos as suas cartas através de uma nuvem de fumo de tabaco na pequena sala de visitas. Dei uma olhadela nos outros aposentos também, enquanto atravessava o andar térreo para a escada da frente. Alguns cavalheiros ainda se demoravam a conversar em voz baixa sobre política numa das extremidades da sala de jantar. A mesa há muito limpa, e copos de brandy vazios pairavam esquecidos ao lado dos seus cotovelos. Jamie não estava entre eles. Um escravo de libré, com os olhos quase a fechar-se, fez uma mesura quando enfiei a minha cabeça pela porta, perguntando num murmúrio se eu desejava alguma coisa para beber ou comer. Não tinha comido nada desde o jantar, mas dispensei-o, demasiado cansada para pensar em comida. Parei no primeiro patamar e olhei para o fim do corredor, onde ficavam os aposentos de Jocasta, mas tudo estava calmo, a balbúrdia e as brincadeiras terminadas. Havia uma grande moça no painel forrado a linho, onde um corpo pesado batera, e olhando para cima, pude ver vários pontos queimados no teto, onde tinham sido disparados tiros. O mordomo Ulisses montava guarda num banco junto à porta, ainda de peruca e libré formal, a cabeça a balançar sobre os braços cruzados. Uma vela derretia e pingava de um castiçal por cima dele. Pela sua luz, bruxuleante, pude ver que os seus olhos estavam fechados, mas tinha a fronte profundamente franzida. Ele arqueou-se no seu sono e os lábios moveram-se por um breve momento, como se tivesse sonhos maus. Pensei em acordá-lo, mas quando me encaminhei para ele, o sonho passou. Ele espreguiçou-se, quase acordado, mas adormeceu outra vez, o rosto mais calmo e relaxado. Um momento depois, a vela apagou-se. Ouvi atentamente, mas não havia nenhum som na escuridão, a não ser a respiração pesada de Ulisses. Se Duncan e Jocasta murmuravam palavras de carinho um ao outro por trás das cortinas da sua cama, ou permaneciam deitados, em silêncio, lado a lado e eternamente separados, nunca ninguém saberia. Enderecei-lhes mentalmente votos de felicidade e arrastei-me para cima, com os joelhos e as costas a doer-me, ansiando pela minha própria cama e o carinho do meu marido. Através de um postigo aberto no patamar do segundo andar, ouvi gritos, risadas e um ou outro estalido de um tiro de festejo trazidos pelo ar da noite. Os cavalheiros mais jovens e mais atrevidos, e alguns com idade suficiente para terem mais juízo, tinham descido até ao ancoradouro, na companhia de uma dúzia de garrafas de whisky e brandy, para dispararem nos sapos. Ou assim fui informada. As senhoras, no entanto, já estavam a dormir. O segundo andar estava em silêncio, a não ser pelo zumbido de roncos abafados, em contraste com o frio corredor. O quarto estava sufocante, apesar de o fogo ter reduzido a sua intensidade a uma camada de brasas que projetava não mais do que um estranho clarão vermelho na lareira. Com tantos convidados na casa, as únicas pessoas com a sorte de terem um quarto particular eram o casal de noivos. Todos os restantes amontoavam-se nos poucos aposentos disponíveis, quer quisessem, quer não. Duas grandes camas de baldaquino e outra sobre rodas ocupavam o quarto, com colchões de palha espalhados pela maior parte do resto do soalho. Cada cama estava apinhada como sardinhas em lata, com mulheres de combinações, deitadas lado a lado, atravessadas no colchão, irradiando tanto calor úmido como uma estufa cheia de orquídeas. Respirei superficialmente. O ar estava impregnado de uma enjoativa mistura de suor, sediço, churrasco e cebolas fritas, perfume francês, hálito que fedia à bebida e o cheiro penetrante e adocicado de grãos de baunilha. E tirei o vestido e os sapatos o mais rapidamente possível, esperando não começar a transpirar copiosamente antes de conseguir despir-me. Ainda estava agitada com os acontecimentos do dia, mas as minhas pernas pesavam como chumbo de exaustão e fiquei satisfeita por andar em bicos de pés entre os corpos amontoados e deslizar para o meu lugar habitual, perto do pé de uma das camas grandes. A minha mente ainda fervilhava em especulações de toda a espécie, e apesar da atração hipnótica de tanto sono à minha volta, permaneci deitada, com os membros rígidos e duridos, observando a silhueta dos dedos dos meus pés descalços contra a luz agonizante da lareira. Betty passara do seu estupor para o que parecia ser um sono profundo e normal. Quando ela acordasse de manhã, descobriríamos quem lhe tinha dado a taça e talvez o que ela continha. Eu esperava que Jamie também dormisse confortavelmente, mas o que realmente estava na minha mente, claro, era Jamie. Eu não o vira entre os homens que jogavam às cartas, nem entre os que conversavam em voz baixa sobre impostos e tabaco. Também não o vira Philip Wiley em lugar algum no primeiro andar da casa. Eu poderia perfeitamente imaginar que ele estivesse entre os rebeldes no ancoradouro. Esse era o seu ambiente e o seu estilo. Jovens ricos que procuravam diversão na bebida e no regabofe na escuridão, indiferentes tanto ao frio como ao perigo, rindo e correndo uns atrás dos outros à luz de um ou outro tiro de pistola. Esse não era nem o ambiente nem o estilo de Jamie. Mas a ideia dele estar entre aqueles tolos era o que fazia os meus pés curvarem-se de frio, apesar do calor do aposento. Ele não faria nenhuma tolice. Assegurei a mim mesma, virando-me de lado, os joelhos puxados para cima o máximo possível, num espaço tão acanhado. Ele não o faria. Mas a sua ideia de tolice nem sempre era a mesma que a minha, de modo algum. A maioria dos hóspedes masculinos estava acomodada nos outros edifícios, lá fora ou nas salas de estar. Quando passei, vi figuras anónimas, adormecidas, espalhadas no chão da sala da frente, a ressonarem sonoramente, enrolados nas suas capas diante da lareira. Não fui inspecioná-los, Mas sem dúvida, Jamie estava lá. Afinal de contas, ele tivera um dia tão longo como eu. Mas não era do seu feitio retirar-se para dormir, sem me dar as boas-noites, quaisquer que fossem as circunstâncias. Claro, ele estava aborrecido comigo. E apesar da promessa da nossa conversa interrompida no terraço, não tínhamos de facto terminado a discussão. Na verdade, ela tinha sido reavivada com o maldito convite de Philip Wiley. As minhas mãos fecharam-se, os polegares esfregando as leves marcas onde normalmente estavam as minhas alianças. Maldito escocês! Ao meu lado, Jemina Hetfield mexeu-se e resmungou, perturbada com o meu desassossego. Virei-me devagar, de lado, fitando sem ver o pé da cama de carvalho à minha frente. Sim, ele, sem sombra de dúvida, ainda estava furioso com o assédio de Philip Wiley. Eu também o estaria, se não estivesse tão cansada. Como é que ele se atrevia? Bocejei, quase deslocando o maxilar, e decidi que realmente não valia a pena ficar aborrecida, pelo menos não neste momento. Mas não era costume de Jamie evitar-me, zangado ou não. Não era o tipo de homem que ficava de mau humor. Ele iria procurar um confronto ou provocaria uma briga sem hesitar. Mas eu acreditava que ele nunca deixaria o sol pôr-se na sua raiva, pelo menos não no que me dizia a respeito. O que me deixava preocupada com o seu paradeiro e no que raio estava ele a fazer. E a necessidade de ficar preocupada com ele estava realmente a deixar-me zangada. Aliás, isso era melhor do que ficar preocupada. Mas de facto fora um longo dia e conforme o tempo passava e os estampidos das armas de fogo vindos do ancoradouro gradualmente cessaram, a languidez tomou conta de mim, atenuando os meus medos e dispersando os meus pensamentos como areia derramada. A respiração delicada das mulheres à minha volta embalava-me como o som do vento nas árvores, e assim o meu apego à realidade foi soltando e finalmente libertou-se. Eu poderia esperar sonhos de violência ou pesadelos de terror, mas o meu subconsciente, obviamente, já tivera mais do que o suficiente. Pelo contrário, ele escolheu demorar-se noutra linha dos eventos do dia. Talvez fosse o calor do quarto ou simplesmente a proximidade de tantos corpos, mas eu sonhei vívida e eroticamente, as marés de excitação inundando-me de vez em quando, quase me levando às praias do estado de vigília, depois novamente transportando-me para as profundezas da inconsciência. Havia cavalos nos meus sonhos, frísios, negros e brilhantes, com crinas esvoaçantes, que ondeavam ao vento enquanto os garanhões corriam ao meu lado. Eu via as minhas próprias pernas estenderem-se e saltarem. Eu era uma égua branca e o terreno passava a voar por mim como um burrão verde sob os meus cascos, até que parei e me virei, esperando por ele, um garanhão de peito largo que veio até mim, o seu hálito quente e úmido no meu pescoço, os seus dentes brancos a morderem-me o pescoço. Eu sou o rei da Irlanda, disse ele. E eu acordei, lentamente, sentindo um formigueiro da cabeça aos pés, descobrindo que alguém estava a mexer delicadamente na planta do meu pé. Ainda confusa com as imagens carnais dos meus sonhos, não fiquei alarmada com isso, apenas atordoadamente satisfeita por descobrir que, afinal de contas, eu possuía pés e não cascos. Os meus dedos curvaram-se e os meus pés fletiram, deleitando-se com o toque delicado do polegar que traçava o seu caminho da saliência da planta pelo arco do pé. Depois subia até à cavidade do osso do calcanhar, conseguindo estimular todo um plexo de sensações. Então acordei completamente com um pequeno sobressalto. Quem quer que fosse, obviamente, percebeu o meu regresso à consciência, pois o toque abandonou-me o pé momentaneamente. Em seguida voltou, desta vez com mais firmeza, a mão grande e quente, envolvendo inteiramente o meu pé, o polegar executando uma massagem firme, mas lânguida, na ponta dos meus dedos. Por esta altura, eu estava completamente desperta e ligeiramente espantada, mas não amedrontada. Meneei o pé por um instante, como se quisesse afastar a mão. Mas ela respondeu apertando-me o pé levemente. E então a outra mão beliscou-me delicadamente o dedo grande. Este porquinho foi ao mercado. Este porquinho ficou em casa. Eu podia ouvir a rima com tanta clareza como se tivesse sido dita em voz alta. Conforme os dedos diligentemente beliscavam os meus dedos um a um. E este porquinho fez ui ui ui até chegar a casa. O toque da mão fez-me cócegas na planta do pé. E eu fiz um movimento brusco, uma risadinha involuntária presa na garganta. Ergui a cabeça, mas a mão agarrou-me o pé outra vez e apertou-o em advertência. O fogo extinguira-se por completo e o aposento estava negro como veludo. Mesmo com os olhos completamente adaptados à escuridão, eu não conseguia vislumbrar nada além da sensação de uma figura agachada junto aos meus pés, uma mancha amorfa que se mexia como mercúrio, os contornos misturando-se e desaparecendo na escuridão do ar. A mão deslizou delicadamente até à barriga da minha perna. Contorci-me violentamente. E a mulher ao meu lado resfolegou com um confuso ei! E desabou outra vez num deslocamento de ar. Os músculos da minha barriga estremeceram com um riso contido. Ele deve ter sentido a leve vibração. Os dedos deixaram o meu dedo mínimo com um delicado aperto e acariciaram a planta do meu pé, fazendo todos os meus dedos curvarem-se com força. A mão fechou-se num punho cerrado, pressionando ao longo da planta do meu pé. Depois abriu-se repentinamente, envolvendo o meu calcanhar. O seu polegar acariciou-me o tornozelo. Depois parou, hesitante. Não me mexi. Os seus dedos estavam a ficar mais quentes. Havia apenas uma leve sensação de frio à medida que eles seguiram a curva da barriga da minha perna e procuraram abrigo no ponto macio atrás do meu joelho. Os dedos brincaram, tamborilando ligeiramente na pele sensível daquele lugar, e eu contorci-me, agitada. Eles demoraram-se e pararam, pousando com firmeza na artéria onde o meu pulso batia forte. Eu podia senti-lo, o sangue a correr pelo ponto onde a pele era tão fina que as veias apareciam azuis sob ela. Houve um suspiro quando ele se moveu. Em seguida, uma das mãos segurou uma coxa e deslizou lentamente para cima. A outra seguiu-se-lhe, pressionando gentilmente e abrindo-me as pernas. O meu coração martelava-me aos ouvidos e os meus seios inchavam-se, os mamilos projetando-se, duros e redondos, através da musselina fina da minha combinação. Respirei fundo e senti cheiro a pó de arroz. Imediatamente o meu coração deu um estouro e quase parou, quando o pensamento repentino veio à tona na minha mente. E se não fosse Jamie? Permaneci absolutamente imóvel, tentando não respirar, concentrando-me nas mãos que faziam algo delicado e indescritível. Mãos grandes? Eram mãos grandes. Podia sentir os nós dos dedos pressionando a carne macia do interior da minha coxa. Mas Philip Wiley também tinha mãos grandes, bastante grandes para o seu tamanho. Eu vira-o pegar num punhado de aveia para dar ao seu cavalo Lucas e o garanhão enterrar o enorme focinho preto na palma da sua mão. calos, as mãos inquietas. Oh, meu Deus, eram lisas, mas calosas. Mas as do Wiley também eram. Ele podia ser um peralvilho, mas era um cavaleiro. As palmas das suas mãos eram quase tão lisas e duras como as de Jamie. Tinha de ser Jamie. Assegurei a mim mesma, erguendo a cabeça alguns centímetros, espreitando a escuridão negra e aveludada. 10 porquinhos? Claro que era Jamie. Então, uma das mãos fez algo absolutamente surpreendente. E eu dei um solavanco e arfei ruidosamente, os membros contorcendo-se. O meu cotovelo bateu nas costelas da mulher que estava ao meu lado, que se sentou de um salto e soltou uma exclamação estremunhada. As mãos retiraram-se bruscamente, apertando-me os tornozelos numa despedida apressada. Ouviu-se um ruído arrastado quando alguém rastejou apressadamente pelo soalho. Em seguida, um lampejo de luz turva e um bafejo de ar frio do corredor, quando a porta se abriu e fechou imediatamente outra vez. O que foi? Exclamou Gemina ao meu lado, numa surpresa atordoada. Quem é? Não recebendo nenhuma resposta, ela agitou-se, resmungou e por fim deitou-se outra vez, adormecendo imediatamente. Eu não. Capítulo 49. In vino veritas. Mantive-me acordada durante muito tempo, ouvindo os tranquilos sussurros e roncos das minhas companheiras de quarto, adicionadas às batidas agitadas do meu próprio coração. Cada nervo no meu corpo parecia estar a sair pela pele. E quando Gemina Hatfield se virou inconscientemente sobre mim, enfiei o cotovelo violentamente nas suas costelas. Ela emitiu um espantado que foi e sentou-se parcialmente, pestanejando e murmurando, antes de mergulhar lentamente no mar do sono coletivo. Quanto a mim, a minha pequena tábua de consciência estava à deriva na enxurrada, girando sem rumo, mas sem a menor hipótese de se afundar a pique. Eu simplesmente não conseguia decidir como deveria sentir-me. Por um lado, estava excitada, a contragosto, sem dúvida, mas apesar disso, definitivamente excitada. Quem quer que tivesse sido o meu visitante noturno, conhecia os caminhos do corpo de uma mulher. Isso sugeria que fosse Jamie, pensei. No entanto, não tinha a menor ideia de quanto Philip Wiley seria eficiente nas artes do amor. Eu afastara os seus avanços no estábulo tão prontamente que ele não teve a oportunidade de demonstrar as habilidades que poderia possuir nessa área. O meu visitante da meia-noite, entretanto, não usara nenhuma carícia que eu pudesse positivamente identificar como pertencente ao repertório de Jamie. Agora, se ele tivesse usado a boca, esquivei-me dessa linha de pensamento como um cavalo assustado. E Gemina emitiu um resmungo abafado quando estremeci levemente, a minha pele arrepiando-se numa reação involuntária às imagens que ela evocava. Eu não sabia se devia achar graça ou sentir-me ultrajada, seduzida ou violentada. Estava terrivelmente zangada. Pelo menos disso eu tinha a certeza. E essa certeza proporcionou-me uma pequena âncora no redemoinho de emoções. No entanto, eu não tinha a menor ideia de qual seria o alvo da minha fúria. E sem ninguém, em particular, a quem dirigir essa emoção destrutiva, ela simplesmente debatia-se dentro de mim, causando danos consideráveis. Ufa, disse Gemina, num tom de voz incisivo e totalmente consciente. Evidentemente, eu não era a única que estava a ser prejudicada pelas minhas emoções. Murmurei, fingindo sonolência. Havia um toque de culpa na mistura também. Se eu tivesse a certeza de que fora Jamie, estaria zangada? O pior, apercebi-me, é que não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer para descobrir quem fora. Eu não poderia perguntar a Jamie se ele tinha rastejado pelo chão e me acariciado no escuro. Porque se não tivesse sido ele, a sua reação imediata, com toda a certeza, seria assassinar Philip Wiley com as próprias mãos. Eu sentia como se minúsculas enguias elétricas se contorcessem sob a minha pele. Espreguicei-me com todas as forças que consegui reunir, alternadamente fletindo e alongando todos os músculos, e mesmo assim não consegui encontrar uma forma de sossegar. Por fim, deslizei cautelosamente para fora da cama e dirigi-me à porta, com um olhar para as minhas companheiras de quarto, que jaziam a ressonar pacificamente sob as cobertas, como uma fileira de salsichas perfumadas. Movendo-me com grande cautela, abri a porta cuidadosamente e espreitei para o corredor. Ou era muito tarde ou muito cedo. A janela alta ao fim do corredor estava a ficar cinzenta, mas as últimas estrelas ainda brilhavam, pontinhos evanescentes no cetim cor de carvão do céu. Estava frio no corredor, longe do calor corporal aprisionado das mulheres, mas alegrei-me com a sensação. O meu sangue latejava à flor da pele e eu sentia-me afogueada e agitada. Uma boa constipação era o que eu queria. Caminhei em silêncio para a escada nas traseiras, pretendendo descer e sair para apanhar um pouco de ar. Estaquei de supetão no cimo das escadas. Um homem estava parado ao pé da escada, uma silhueta alta e escura na frente das vidraças das portas duplas. Achei que não fizera nenhum ruído, mas ele virou-se imediatamente, o rosto erguido para mim. Mesmo na luz fraca, soube imediatamente que era Jamie. Ele ainda vestia as roupas que usara na noite anterior, o casaco e o colete, a camisa de folhos e as calças afiveladas. Mas a camisa estava aberta no pescoço, o casaco e o colete desabotoados e inclinados para o lado. Eu podia ver a linha estreita de linho branco, a pele da sua garganta escura, em contraste com o tecido. O seu cabelo estava solto. Ele andara a passar as mãos por ele. — Desce — disse ele suavemente.